só deixou ferida. E saia daqui da minha vida. Você se arrependeu e eu dei a volta por cima. Você me prometeu amor, me prometeu me dar o céu, várias noites de lua de mel, e eu aqui com o coração fiel, e você apenas fingimento, fingimento. Saia daqui e da minha vida. Você me prometeu amor, só deixou feridas. E saia daqui e da minha vida. Você se arrependeu e eu dei a volta por cima.